Se sua empresa ainda não existe no ambiente digital, você provavelmente sabe que está ficando para trás. Perceber isso e ouvir este episódio certamente fará com que você dê o primeiro passo para mudar esse cenário. Eu sou o Eugênio Teles. E eu sou o Alexandre Santos. E este é o Pode Empreender. Seja muito bem-vindo, então, muito bem-vinda ao Pode Empreender, um podcast feito por dois empreendedores que se ajudam continuamente a sempre dar um primeiro passo. E a gente criou esse canal para poder também incentivar outros empreendedores, né, a atuar no ambiente digital. Até porque, afinal de contas, às vezes o que falta é só um empurrãozinho, não é verdade, Sandro? Foi assim que esse podcast nasceu, né? Exatamente. Fui observando que não só eu e você passávamos por esse problema de estar sempre um precisando do outro, que nós decidimos, vamos ajudar a todo mundo que esteja passando pelo mesmo problema. E pensando nisso, a gente analisou que se uma empresa hoje está fora da internet, ela está num problema absurdo. Hoje a internet é um ambiente de você com novas descobertas, com buscas de informações, né? Onde você faz pesquisas sobre compras, relacionamentos hoje em dia estão na internet. Tudo praticamente, né? O que você pode quase imaginar, você pode encontrar na internet hoje. Né? E não estar presente hoje na internet, nesse ambiente tão rico, com grandes informações, né? Significa ficar bem distante de novos negócios. E é algo péssimo para o seu trabalho, péssimo para a sua empresa. Né? Não que toda empresa dependa da internet para lucrar, né? Mas são coisas que existem hoje bem práticas que facilitam a sua vida. É claro que existem empresas que não dependem dessa realidade, mas que vão se tornar cada vez mais raras. Né? Por mais que você não utiliza a internet para alguma coisa, por mais que você, um exemplo, uma empresa de produtos químicos, por acaso, não usa a internet para engarrafar um produto, mas ela usa a internet para se divulgar. É, isso aí. Seja uma indústria, seja uma empresa de comércio, de varejo, uma empresa de serviço, ela precisa estar na internet. Agora, dar esse primeiro passo no ambiente digital, e por mais que estejamos já em 2020, muitas empresas ainda não deram esse primeiro passo. E aí, quando você pensa em dar esse primeiro passo, você se depara com infinitas possibilidades. E uma coisa que chega, é muito comum chegar até mim, e tenho certeza que para você também, né, Sandra? São clientes que entram em contato com a gente perguntando: olha, eu tenho a minha empresa no segmento tal, mas eu não tenho nada na internet e pô, preciso de mais cliente, né? Então quero começar. O que que você me recomenda? E aí as possibilidades são infinitas, né? Praticamente. Sim, exatamente. A gente pode olhar até para a gente, né? Quando nós decidimos montar o Pode Empreender, nos deparamos com algo que a gente não conhecia. Como montar um podcast, como criar, como gravar, como apresentar. E para a gente que trabalha com internet, poxa, há quantos anos, né? Eu tô na informática desde 97. Em 2000 comecei a trabalhar com internet. E mesmo assim me deparei com uma situação inovadora para mim. Independente do seu serviço, os primeiros passos a gente tem que identificar o teu público-alvo. É óbvio que o teu público-alvo vai vir de acordo com o seu produto, com o seu perfil. Mas existe, assim, existe um caminho a seguir. E aqui no Pode Empreender listamos algumas dicas para te dar esse empurrãozinho passo a passo. Um dos primeiros passos, né, que são interessantes a gente analisar é conhecer o público-alvo. Você, além de conhecer, né, não é só apenas conhecer, é saber descrever o que o seu cliente, né, o seu público realmente precisa, né? Entender o comportamento dele, o que ele gosta de fazer, o que ele consome, né? E quais são as redes sociais que eles mais utilizam. Porque você pode, de repente, estar investindo numa mídia social que o teu público não está lá. E isso é tremendamente importante você analisar. A compreensão, né, do comportamento do seu público-alvo é que vai te ajudar a encontrar um caminho, né, e se posicionar no ambiente digital, que aí sim você vai conseguir colher resultados para alcançá-lo. Bom, a segunda dica, então, é para que você escolha um canal e se dedique a ele. Não vai adiantar você tendo várias opções de redes sociais, de site, de perfis em redes de negócios, você criar uma página, um perfil nesses canais e enfim, acabar não conseguindo administrar. Então, depois que você observou o teu público, né, conheceu melhor o comportamento do teu público, você vai ter já informação para decidir qual seria o melhor canal para você trabalhar. E aí pode ser um perfil numa rede social, no Instagram, que está super em alta, pode ser no Facebook, pode ser um canal de vídeos, né, no YouTube, você tem o Vimeo, você pode investir também no site da sua empresa, né, ou então no marketplace, como Mercado Livre, Americanas. Então, o importante é você escolher um desses canais e se dedicar a ele. Porque se a internet é um ambiente novo para você e para o seu negócio, é importante que você comece devagar. Se você começar com muitas frentes de trabalho, você vai acabar não dando conta, né? E não vale a pena você criar um canal que não vai receber atualização, que não vai ter movimento. Beleza? Próxima dica, Sandro. A próxima dica, eu pensando muito na tua sequência, é pensar em reservar um orçamento, né, para o seu marketing, né? Todo empresário, ele entende que, né, desde berço, desde criança, todo empreendedor sabe que a divulgação, né, a propaganda é a alma do negócio. Isso aí minha mãe já dizia, que é uma ótima vendedora. Ela conseguia me vender e fazer com que a pessoa desse doação para ela de mim de volta. Claro que, como era um bom bagunceiro, a pessoa devolvia na hora. Cara, eu penso assim, você hoje em dia precisa parar e pensar em reservar um valor, né, um valor específico para investir em marketing. Se você hoje pensa em fazer uma divulgação na mídia social, você tem que pensar em investir nesse novo canal, ou até mesmo no seu site, se você por acaso vai utilizar não só uma ferramenta para que o site fique pronto, mas usar como, por exemplo, um Google AdWords. Né? Você tem que ter um valor específico e entender como isso funciona, né, para que esse valor seja realmente direcionado. Para que você alcance não só os seus familiares, porque todo mundo que começa um negócio novo pensa logo assim: a minha rede, eu tenho 1.000 pessoas, eu tenho 2.000 pessoas. Se cada pessoa divulgar para mais uma, assim, umas 2.000, se cada... e assim se propagaria. Mas não é assim que funciona. A internet, ela trabalha com algoritmos, ela trabalha com a programação. Então, se você está abrindo um negócio local hoje, e que nesse negócio local você vai colocar um outdoor negro, você vai colocar um cavalete, você vai pintar, e isso é um investimento local para que a pessoa, ao chegar na sua loja ou passar na porta, sinta vontade de entrar, a internet é praticamente a mesma coisa. A diferença é que os meios de comunicação e a propaganda, elas vão atrás do seu público-alvo, no qual você identificou nos passos anteriores. Então, reservar um valor, né, para que alcance um público, o seu público-alvo que foi identificado, é extremamente valioso. E só um breve comentário. Eu lembro que quando comecei a desenvolver site, quase 15 anos atrás, lá pelo ano de 2007, você colocava um site no ar e ele já, assim, na primeira semana, nas primeiras semanas dele rodando no ar, você recebia contato de e-mail de vários cantos do Brasil, né? Hoje em dia, você publica um site no ar, se você não fizer publicidade, deixar ele rodando organicamente, né, você vai receber e-mail sabe-se lá quando. Né, demora muito, né? E muitas das vezes os clientes acabam reclamando, né? Pô, o site não está funcionando. Pô, há 10, 15 anos atrás, o volume de novos sites, de novos perfis, de informação na internet, era muito menor que hoje. Né? Então, se você não faz um investimento para impulsionar a publicação, para impulsionar sua página, para fazer um link patrocinado, para colocar numa rede de display no YouTube, cara, as pessoas não vão chegar até o teu site organicamente quando fizerem uma pesquisa lá no Google. Não vai encontrar. Isso é algo de possibilidade completamente remota. Então, é muito importante, imprescindível, eu diria, você ter um orçamento de publicidade para que você consiga ter um retorno num prazo, num curto prazo. Mínimo. Eu acho que vou até completar com uma frase de venda, né? Que as pessoas às vezes perguntam para mim muito sobre a parte comercial. Eu digo para eles que, assim, no Rio de Janeiro a gente tem uma prática, né, bastante da minha época de infância, que você comprava sacolé, tá muito quente, aquele sorvetinho, aquele suco congelado no saquinho, né? E eu digo o seguinte, se você chegar hoje numa casa de rua, escrever um papelão e colocar sacolé no verão, você vai vender. Só que o teu site, tua mídia social, ela não é sacolé. Né? Então, se você não souber fazer um marketing bem feito do que você quer vender, você não vai alcançar ninguém. Porque como você, a cada segundo, são gerados milhões de contas. É isso que você tem que colocar na cabeça. Se a cada segundo, a cada minuto, pessoas concorrentes suas fazem a mesma coisa que você, qual é o seu diferencial? É isso aí. Bom, então a gente segue para a nossa última dica desse primeiro programa, que é valiosíssima também. Informação. É muito importante que, né, que o empreendedor ele se informe sobre esse novo ambiente. Então, reservar um tempo no seu dia para se informar sobre esse novo ambiente digital é muito importante. Mesmo que você não domine as novas tecnologias, não seja um heavy user, né, um usuário assíduo de redes sociais, é muito importante que você aprenda pelo menos o básico sobre essas ferramentas. Afinal de contas, as decisões do que fazer com essas ferramentas, o que você vai publicar, de que maneira você vai se posicionar, vão ser decisões suas, são estratégicas suas, do seu negócio. Então, escolha um blog, que pode ser o nosso blog aqui, o podeempreender.com.br. Você pode escutar um podcast como esse que você está ouvindo, né, assinar uma newsletter de algum outro canal, de um outro blog que tenha. E tem muita gente boa aí no mercado, na internet, dando dicas valiosíssimas para quem já está na caminhada, né, já está fazendo um trabalho na internet, ou para quem está começando hoje. Então é muito importante que você esteja sempre bem informado, entendendo o que fazer, para valorizar também o investimento que você vai fazer quando contratar um profissional que vai te prestar um serviço mais específico nesse novo ambiente. Então, minha gente, foi um barato estar falando com vocês. Estamos chegando assim, ao finalzinho do nosso podcast, do Pode Empreender. Nos próximos programas, vamos mergulhar mais a fundo sobre essas dicas que estamos sempre falando aqui, estratégias, ferramentas, né? Informações bastante importantes para o seu sucesso na internet. Muito obrigado por sua companhia. E se esse conteúdo foi importante para você, dê um empurrãozinho para quem você conhece também. É isso aí, é isso aí. Eu agradeço também a você que nos acompanha até aqui. Você pode enviar esse programa aqui para os seus amigos. Se você gostou também, assina a nossa newsletter no site www.podempreender.com.br para você assinar a newsletter e receber nossos conteúdos, ficar sabendo também quando novos episódios entrarem no ar. A gente vai criar também um canal no Telegram, que você pode pegar o link para entrar nele na descrição desse episódio, também no nosso blog, onde a gente vai compartilhar ainda mais insights sobre os assuntos que a gente vai tratar aqui no nosso podcast. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui hoje, nesse primeiro programa, nos próximos que virão, quiser deixar algum comentário, pô, isso vai ser muito importante para a gente saber se essa nossa iniciativa está sendo bacana, se está sendo de impacto para você, para outras pessoas. E aí você pode mandar para a gente lá pelo nosso Instagram, @podeempreender, ou também por e-mail, podeempreendercast@gmail.com. E, pô, vai ser muito importante, muito legal para a gente receber esse teu feedback, essa tua força, e a gente conversa mais. Beleza? É isso, Sandro. Finalmente saiu do papel. Tenho certeza que vai ser muito prazerosa para a gente gravar esse programa aí. Forte abraço, fiquem com Deus. Com certeza, meu amigo. Foi maravilhoso. Eu acho que isso é exemplo do primeiro passo que a gente deu. Desejamos a todos aí um ótimo primeiro passo. Um grande abraço, gente. Você ouviu o Pode Empreender, um oferecimento com o Sutil Web e Gênios Design.